sei anche alguém que passe nem sequer olha ninguém, pensando em só dar ela no lugar, no lugar. Coruja, você agindo assim só vai sofrer, pois chegará o dia em que ninguém vai perceber que existe uma coruja no lugar. Coruja, tem diferença de um brotinho encantador. Coruja, é um nome feio que nos causa até tremor. Coruja, agora eu sei porque não olhas para mim. É consequência de um orgulho sem fim, sem fim. Coruja, procure ser amável com alguém. Não negue o seu olhar nem seu amor pra mais ninguém. Assim você feliz só sorrirá. Consequência de um orgulho sem fim, sem fim. Coruja, procure ser amável com alguém. Não negue o seu olhar nem seu amor pra mais ninguém. Assim você feliz só sorrirá. Feliz só sorrirá. Assim você feliz só sorrirá.